Olá, sargento aqui do blog Caserna Papa Mike, dois colegas aqui, Turtle Forever, um colega aí que compartilha muito aí nas redes sociais, e o Canta, Papa Mike também da nossa área. A gente está falando aqui sobre, vai falar hoje sobre representatividade. E uma coisa que a gente tá passando, acho que é uma crise de identidade na PM, porque a gente tem uma tropa que não é tão numerosa assim, sei lá, 13, 14 mil policiais, a gente tem dezenas de pseudo-representantes aí, pessoas que se dizem líderes, né? Quase 30 associações, e dessas 30 já surgiram mais não sei quantos grupos de associações. Temos nossos Highlanders, né? Nossos eternos candidatos a distrital, que temam em ficar tentando puxar voto aí, que não sai da frente, só vão dividindo a base. E a gente vê que a perspectiva deles é uma só: é ser distrital. O sonho de consumo desses caras é ser distrital, e quer ser distrital, e vou continuar a vida toda tentando isso. Ninguém pensa realmente na gente, né? A gente, eu digo, na tropa, na categoria. E aí? O que vocês acham sobre isso? É esse rumo mesmo? Não vai mudar e pronto? O negócio é que agora todo mundo está tendo mais acesso à informação. Os policiais, todo mundo está tendo mais acesso. O que acontece? Ninguém está descendo goela abaixo, mas esse monte de associação, esses candidatos que nunca saem da mídia, né? Nunca saem da mídia, e estão tentando usar a gente como trampolim para chegar no governo. O ponto é que agora todo mundo já está vendo isso e não está suportando mais. De que agora uma coisa realmente é uma coisa única, para ter mais força e política, e para brigar pela gente, pela categoria, por todo mundo. E o negócio é que eu acho que o movimento, o ano passado, aquela grande mobilização que a gente fez, aquele negócio bacana mesmo, coisa que nunca tinha sido feito aqui, e a desmobilização daquilo com a promessa dos 200 conto, eu acho que desmotivou muita gente, né? Acho que muito, você vê muito cara hoje em rede social falando: não voto em ninguém, não voto em PM, não quero mais saber de nada. Agora o problema é que você não existe esse vácuo, né? Se você não vai votar em alguém, alguém vai votar em alguém que pode sacanear depois, né? Eu acredito também que o problema é o amadorismo, né, das nossas associações. Acho que a gente tem que aprender muito aí com nossos irmãos aí, primos ricos, porque a gente tinha tudo na época do grande movimento aí para conseguir o que a gente quer, que a gente até hoje está lutando. E fomos vendidos aí por 200, 200 conto. Quem é que se vende por 200 conto? Eu acho que é um absurdo, porque com isso aí, as pessoas que estavam ali abaixo do caminhão de som lá, não foram respeitados, em sua opinião, porque foi perguntado se queriam continuar e falaram que queriam continuar no grande movimento, mas aí não. Então, eu lembro até hoje, o cara falando assim: então, tá encerrado, né? E o pessoal falando: não, tá encerrado. O cara falando: tá encerrado. A gente aceita, né? Vamos dar um prazo. Isso aí, meu irmão, acabou qualquer movimento. Ninguém acredita mais nesses pseudos representantes aí. O movimento ali enfraqueceu muito, porque dividiu a base. E agora, para a gente conseguir juntar novamente todo mundo, vai ser difícil, e está sendo difícil. E dessa forma a gente não vai conseguir ganhar nada. Sem união a gente não vai ganhar nada. Agora, Turtle, sem citar nomes aí, porque a gente não sabe, você acha que tem gente nesse meio aí que tem como dar uma credibilidade, que não está só almejando o seu próprio... sua própria benfeitoria futura aí? Ascensão, né? Ninguém faz nada de graça pra ninguém, né? Isso é a verdade. A gente sabe disso. O pessoal que tá na frente aí dessa guerra aí, os caras estão botando deles na reta. Então o cara tem um objetivo. A gente sabe qual é o objetivo, pelo menos acha que o objetivo é o objetivo comum da maioria aí, que é chegar a distrital. Mas eu acredito sim, eu acredito que tem gente boa nesse jogo aí. E tem cara que, no momento algum, arredou o pé aí dessa briga, tá sempre à frente, tentando unificar aí a corporação, tentando fazer um só movimento. Mas a gente sabe que tem gente que está contra e vai dividindo. Enquanto tiver essa briga de pseudos representantes aí, o negócio vai ficar feio pra gente. A gente não vai conseguir muita coisa, não. Mas que tem cara bom aí que tá brigando da maneira certa, Tem sim, viu? É, e tanto que a gente é fraco que todo mundo conseguindo. Esse mês a gente ouviu umas duas categorias conseguindo. E o que a gente conseguiu foi nosso um secretário de governo falar, não. PM, bombeiro, não. Vocês já têm... Receberam muito, já receberam risco de morte, vocês já têm... Receberam parcelado em 3 anos aí, cada ano 5%. Receberam aumento no... Tunga na gente, né? E mais nada. É, porque além da nossa desunião, tem o fato também do militarismo e o fato do chicote, o tal do RDE, que deixa a gente preso, amarrado e com medo também, todo mundo tem medo, ninguém tá aqui pra... Ninguém quer perder emprego, perder, né? Emprego, todo mundo tem família pra criar... A gente é profissional e quer valorização, só que eles usam desse artifício aí para poder prejudicar a gente e segurar. Eles sabem que ninguém aqui vai fazer greve, ninguém, até porque a gente não pode fazer greve, mas a gente pode se unir e pressionar o governo de alguma forma, mas para isso tem que colocar 10 mil pessoas de volta ali numa praça e falar, não, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser reconhecido. Agora eu acho até que é uma coisa que serve até de alerta, eu acho. Para se chegar àquela do ano passado, cara, foram inúmeras reuniões, inúmeras assembleias no centro da Taguatinga, não sei aonde, para começar a se criar um consenso, para começar a se criar um... E a gente percebe que agora não, todo mundo já quer ir para o ponto final, todo mundo já quer ir para Buriti, todo mundo já quer ir para não sei aonde. Fala, cara, o que foi construído não é da noite para o dia, não é só ligar para todo mundo, oi, vamos ali. Não é igual o movimento de paisano, não, para a gente criar um movimento único demandou muito tempo, muito trabalho. Então eu acho que o que está faltando agora é dar aquele passo para trás. Vamos ter que começar tudo de novo, pô. Dar um passo para trás para dar dois para frente. Dois para frente. Exatamente. Então eles não, já querem, não. Vamos lá pro não sei aonde, vamos lá, vamos fazer. Bicho, não é assim que funciona. Você colocar aí 50 policiais, 60 policiais na frente, o que quer que seja, não representa nada para governo. O governo fica rindo lá dentro do gabinete dele. Eles alegam lá tem visibilidade, mas acontece. 10 mil pessoas em outro lugar tem muito mais visibilidade do que 100 claro, na porta do Buriti. Não, e outra coisa, também o governo controla, de certa forma, controla a mídia, né? A gente botar 50 pessoas na frente do Buriti não sai em lugar nenhum. É só abafa isso daí. Pois é, então... Você vai fechar a Praça do Relógio, você bota ali 10 mil pessoas lá. E de lá sair em carreata, com bandeira, buzinaço pela cidade, meu amigo. Você pode ter certeza que no outro dia os caras estão te chamando, e aí, vamos negociar agora. É. 10, 15, 20 pessoas ali na frente do Buriti para falar que tá na frente do Buriti. Não, e essa falha de representatividade é até para isso. Vamos falar que algum dia se coloca isso aí. Quem um governo vai chamar para conversar? Quem é a liderança? Esse é o ponto principal, é o ponto. Né? Quem chamar? Quer chamar 50 caras para uma sala? Pois é, vai chamar aí um que é, não, eu quero saber da minha promoção para oficial. Não, eu quero saber só é da aposentadoria. Quero saber do pessoal que tá na reserva. Eu quero saber dos meus amigos que eles estão quase saindo aí primeiro sargento, eu quero primeiro saber da vaga deles. Então, cada um tem o seu mistériozinho ali, seu negóciozinho, né? Agora, quem o governo chama? Quem vai falar? Pelo tanto de polícia que coloca lá fora. E esse é o grande problema. Vai chamar tanta gente que chegar lá não vai ter um consenso. Vai ter uma mini assembleia lá na frente. Vai ser uma assembleia lá junto com o governo. Exatamente. Vai ser aquela velha história. Vocês se reúnam e façam ali um documento. Demanda e traga um projeto único pra gente analisar. Aí, esse projeto único que ele fala, vai sair 15 propostas. 15, é isso mesmo. Vai demorar muito tempo pra conseguir fazer essas propostas. Então, o que a gente tá percebendo é isso. Não tem. Tá, ó, o exemplo disso aí é a nossa reestruturação. Quantas reestruturações já foram faladas, já foram feitas, já foram entregues. E agora, há pouco tempo atrás, saiu uma notícia, né? Aí que foi feita uma comissão que já estava trabalhando há 12 dias e tinha mais, acho que parece que 28 dias para entregar a nossa reestruturação. Pô, mas essa história não tem um ano e meio? Então assim, quantas reestruturações ainda vão surgir para que o governo ganhe tempo, para que passe a eleição e a gente não consiga nada de novo. Sem contar os bizuários, que tem já uma instrução pronta aí na mão de um deputado desse qualquer aí, com a instrução pronta já também, para botar na hora certa, né? Começar a aparecer as bondades, né? O saco de bondades. Não. Agora o ano de eleição sempre tem alguma coisa, né? Ou não, né? Ou não, porque do jeito que as coisas estão aí, eu vou te falar, viu, meu? Mesmo fazendo uma carreata que não foi lá tão grande, até pela divisão da tropa, que eu não tiro a razão de estar chateado com duzentão goela abaixo, mas do jeito que está indo aí, eu estou achando que mesmo em época de eleição a gente não vai ganhar nada, não. Porque o cara já sabe que não, quem está lá já sabe que não vai ter tanto É, então, porque tá dividido. Voto, né? Então, assim, eu acredito que para que a gente consiga alguma coisa nesse governo ou em qualquer governo, primeiro a gente tem que conseguir dentro do nosso grupo aqui, da nossa instituição, a união. Se a gente não conseguir essa união e pregar, pô, conversar com o pessoal aí na rua para que a gente possa se unir e encher aquela praça novamente, a gente não vai conseguir, não. Não vai conseguir, só porque o governo, segredo, né? O governo só vai mesmo no arroz. É isso mesmo. Rapaziada, vamos dar o término por aqui. Já tem o avançar de minutos aí no podcast. Um grande abraço aí, obrigado aí pela participação, ok? Vamos participar aí, galera. Vamos entrar, acessar os blogs e ficar informado aí a respeito das notícias. Mais informação e união pra todo mundo aí, ver se esse negócio vai pra frente, né? Falou, galera, um abraço. Até a próxima.